te ver feliz. De mim tudo te dei para te ver sorrir. De tudo abdiquei, deixei de ser quem era na ânsia de querer-te, e a tudo me humilhei com medo de perder-te. E tu, lá nas alturas, para ti o sol brilhava, enquanto eu cá na terra em silêncio chorava. Eu fui a mão que te guiou com carinho, fui o degrau que te ensinou a subir, eu fui a luz a iluminar teu caminho, fui um palhaço a chorar para te ver rir. A lama da má suja desci para te encontrar, e ao ver-te noutros braços sorri para disfarçar, disfarçar a vergonha de tanta humilhação, e os outros não sentissem a minha decepção. Mas hoje, ao recordar o que então fazia, se vergonha matasse, eu já não viveria. Fui a mão que te guiou com carinho, fui o degrau que te ensinou a subir, eu fui a luz a iluminar teu caminho, fui um palhaço a chorar para te ver rir. Fui a luz a iluminar teu caminho, fui um palhaço a chorar para te ver rir.